e aprendendo. Número 4, Tayo Cruz e Kylie Minogue, Higher. E no posto de número 5, One Republic, Good Life. E é você que manda aqui no Pop Hits. Você pode mudar tudo pra noite. Clique em www.targetw.com, participe e, é claro, confira tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. O planeta todo visita targetw.com. Quem acompanha Target sabe de tudo. E pra seguir a rede no Twitter, @targetrádios. Pop Hit do ouvinte. Pois é, no portal da Target, você clica em peça o seu som e indica pra gente um som que você está afim de ouvir. Na tarde de quinta-feira, quem manda por aqui é a Beatriz Ferraz, ela que é de São Paulo, capital. Tudo bem, Beatriz? Seu pedido rola agora aqui na Target. Only Girl, de Rihanna. E à noite tem mais Pop Hits. Bye, bye, baby!